Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aí, aqui é o Pedro Santos. Quero saber quem é que transa nessa porra. Quem é que transa nessa porra? Aqui é Nando Almeida e um tabaco bem massa, mas não é... Fudei até o talo. Eu sou o Lucas RT e chupar um cu, pá, não sei o que lá. Chupar um cu e pá, não sei o que lá. E aqui é o apresentador, Rafael Tequen, e eu não quero mais saber desse caralho, dessa porra. Não quero nem saber desse caralho, nessa porra. Beleza, pessoal? Mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. Eu sou o Rafael Tequen, estou aqui com todos esses miliantes e nós vamos fazer uma gravação, né? Vamos fazer um podcast em que o tema é... Que decisões você tomaria nessa situação? Acho que é assim que simplifica, né? Sim, é assim que a gente pode resumir o tema. A gente vai apresentar várias situações aqui e dilemas que a gente tomaria em certas ocasiões, tipo, se a gente fosse tal pessoa, o que a gente faria em tal situação, né? Ou se a gente tivesse uma situação de bosta e que decisão a gente tomaria. Então é isso, vai ser um podcast aqui, né? Mais uma edição do Banco de Cérebros. É isso e vamos pro podcast. Vamos começar com uma situação simples, né? Conhecida de todo mundo. E se nós descobríssemos que Darth Vader é nosso pai? A reação do Luke foi gritar que nem um macaco, né? Até porque o Mark Hamill tava com cara de macaco, né? Porque ele tinha destruído a cara dele no poste. Acidente de carro. Vocês viram? No acidente de carro, né? E ele pulou depois lá da... Acho que é da cidade, sei lá. Ele pulou e tinha o braço decepado também, né? Darth Vader. Aliás, a minha situação não seria porque ele é meu pai, e sim porque ele decepou meu braço. Caralho, velho. Cara, ia ser. Mas e você, gente? A minha reação, eu, sem sombra de dúvidas, ia pro lado negro da força. Porque o Darth Vader é muito mais legal que qualquer outro personagem de Star Wars. Simples, rápido e direto. Eu pôr uma mão biônica, quero nem saber. Cara, todo mundo que é do lado negro da força é deformado, né? Se bem que o no Conde Dokkan, não, né? Conde Dooku. Doku. Acho que eu pularia pro lado negro da força. Papai! É zica! Ô, chega pra ele, ô, me ensina os Paranauê aí da força, não sei o quê. Dá 10 real aí, meu. Pedro. Eu exigiria meus anos de pensão e compraria uma chácara em Tatooine. Olha, boa. Boa. Mas enfim, seria isso, né? E, cara, eu, sinceramente, se eu descobrisse, acho que a minha reação, como eu disse, não seria por ele ser o meu pai. Sim, justamente por ele ter decepado meu braço. Cara, eu jogaria o sabre de luz nele e pulava fora também. Chupa essa manga aqui. Ou então, sei lá, outra reação podia ser, sei lá, eu levantava, falava com o seu amiguinho dele e jogava ele, matava ele ali mesmo, sei lá. Tipo, pai, me dá um abraço e tipo, filha da puta. Ele fala, não, já sei. Já sei o que eu faria. O quê? Eu ia chegar perto dele, eu ia ir pro lado negro, mas antes eu ia cortar a mão dele também. Só de raiva, só de zoeira. Mas ele não perdeu os dois braços e as duas pernas já? Ah, só de birra. Me diz o que é que eu faço, o que é que eu faço. Agora vamos pra segunda situação, né? Se você pudesse ter a cura do câncer ou uma Lamborghini, qual seria a cor da sua Lamborghini? Primeiro, Lucas. É uma pergunta muito ofensiva, Rafael. Você não devia ter colocado isso. Ah, claro, isso. Porque fui eu que criei, né? Na não, ponta, quem adicionou isso, fui eu. Né? Quem adicionou fui eu, né? Legal. Isso aí é muito ofensivo. E olha só, a resposta, óbvio que laranja. Mas eu teria câncer? Eu seria uma pessoa com câncer? Não, ou... tipo, olha só. Se você tivesse a cura do câncer, você descobrisse, né? Qual seria a solução pro câncer. Só que você tem que escolher entre... saber a solução do câncer ou ter uma Lamborghini, uhum, que você escolheria, né? Tipo, cara, o astronauta tá aí já, né? Cara, pra pensar, velho, se você tiver a cura do câncer, você simplesmente pode ficar rico com isso. Não, não, caramba, essa é a questão, né, cara? A cura pro câncer não vai te dar uma Lamborghini. Não, mas vai te dar dinheiro. Tá bom, vamos colocar aí que você, tipo... Você tem a cura pro câncer, mas assim que você revelar pro mundo, você vai morrer de alguma coisa, entendeu? Nossa! Você não vai poder... Não! Caramba! Sei então, lá! Porra. Você não vai poder ficar... Foda-se pegar... o câncer, velho. Lamborghini, então. Ah, sei lá. Diz que você não vai ficar rico com isso, entendeu? Não pode ser um Camaro, não? Ah, velho. Um Camaro amarelo. Você trocaria uma Lamborghini por um Camaro amarelo? Se eu pudesse escolher entre a cura do câncer e um Lamborghini, eu pegaria uma Ferrari. É, cada um tem sua preferência. A questão é, tipo, é o carro que a gente quer, entendeu? Não precisa ser necessariamente uma Lamborghini. Ou então 2 centímetros. Ai, ai, eu não preciso disso. Isso aí é porta dos fundos, hein? É. Só acho assim. A cura do câncer ou 2 centímetros? 2 centímetros. Estão desejando que eu tenha os mãos. Diz o que é que eu faço. Mas enfim, próxima questão, gente. Pera, mas o Pedro nem falou nada, coitado. Não, porra. Não, ele não falou porra nenhuma porque não quis, é. Vai, Pedro, fala. Não, agora também não quer. Pensa, não me estressa. Não te estressa, não. Quero não saber o que foi que aconteceu. Se eu me estressar, você é babado. Ah, eu acho que minha resposta é meio óbvia. Sei lá. Eu acho que eu. Pô. Ah, a resposta é meio óbvia. Ah, sei lá, pô. Sei lá. Ah, sei lá, pô, foda-se. Entendeu? Ah, cara, sei lá, eu acho que eu curaria o câncer. Porque, tipo, as Lamborghinis acabam, meu nome entraria pra história, tá ligado? Ah, que falso. Vai, cara. Ele tem razão. Você tem que parar pra pensar que ele tem razão. Inclusive, poderia vir mulheres, dinheiro, né? Dinheiro, é, iate. Mulheres, dinheiro. Mulheres. Olha, gente, compara. Chega uma pessoa, eu curei o câncer. Ai, você faz remédio, que nojento agora. Eu tenho uma Lamborghini. Nossa, quero te dar. É assim, cara, é assim que o mundo gira. E diz o que é que eu faço. Enfim, próxima situação. Essa já é mais indo pro lado, né? Mais nerdzinho da coisa, né? Se você fosse o Superman, né? E o Zod começasse a matar todas as pessoas. Daí gerou polêmica quando o filme estreou e tudo mais, né? Spoiler! Ai. Eu matava. É, eu matava. É, tudo bem. É, o Zod começa a matar todo mundo. Você tá segurando o Zod. Você não sabe o que fazer. A situação ali do Superman no final do Man of Steel. Cara, você mataria o Zod? Não, eu não mataria, mas eu daria uma visão de raio-x, de calor na cabeça dele pra cegar ele e arrancava os braços e as pernas. Boa! Já era. Eu, como eu já conheço o manjo de Superman, eu usaria a visão de calor no cérebro dele e lobotomizaria o Zod. Aí ele ficaria retardado e não faria mais nada. Ah, mas eu matava ele então. Não. Ele não matei, não tenho culpa de nada, o cara só tá trouxa. O que se foda, só vou. Não sei se vocês perceberam, mas na hora que ele mata o Zod no filme, ele gira o pescoço do Zod na direção da família. E o Zod tava, né, tipo, soltando raios. Era pros raios ir direto na família e cortar, né? Porque assim, tava bem próximo. É que o Superman ali é um pouco burro. Por que que ele simplesmente, sei lá, não pôs a mão na frente do raio? É, cara, esse Superman aí, ele chegou pra galera e falou, se escondem no prédio. E no momento seguinte ele pega o prédio e bate no Zod, tá ligado? Com o prédio. Tipo, ele é Superman, muito sem noção. Ele cai dentro do prédio, né? Cara, ele já começou. Ele loucura, matou 50. O Zod matou, tipo, vai, uma família e 2 cachorros. O Superman matou, tipo, destruiu metade da cidade. Com o Zod, né? Ele usou o Zod como arma. Como arrastando a cabeça do Zod no chão. Ele jogava o Zod em cima da população. Cara, sinceramente, eu faria isso aí, cara. Colocaria a mão assim, sabe? Tipo, cabra cega. Colocaria a mão no. Se bem que depois, né? De qualquer maneira, ia ter que matar o Zod. Porque do jeito que ele tá ali, né? Mas tem um problema. No filme, não mostra a regeneração do Superman. Todo mundo sabe que era uma puta de uma regeneração apelona. Sei lá, acho que se você arrancasse o olho do Zod, assim que você estivesse tirando o olho, já estaria crescendo outro, cara. Duvido nada. Não é Wolverine, não é Wolverine. Aí já é. Ah, cara, já vi tanta coisa o Superman fazendo, velho. Eu já vi ele regenerando o corpo. Eu já vi ele tirando o S do peito e jogando que nem um celofane, assim, nossa, em cima dos vilões. Sério? Que horror isso. Cara, o cara é o Superman apelão do Snyder. Então eu dava uma comidinha na Lois Lane ao som de Aleluia. Nada ótimo, hein? Né? Na velocidade da luz, né? Tá ligado? Aí depois eu voltava, cara, e sei lá, eu falei com o Rafael, eu arrancava as gônadas do Zod, tá ligado? Dava um super puxão no saco dele, arrancava, porque, tipo, ele poderia ser um super vilão, mas não seria mais homem o suficiente para me enfrentar, tá ligado? Dava um super puxão no saco dele. Aí eu quero ver, tá ligado? Quem é que transa toda vez que ele. Quem transa nessa porra? Não resisti. Toda vez que ele viesse me enfrentar, eu falaria, bolas. Acabaria com a moral dele. Sei lá, né, cara? É, sei lá, né? Altas tretas. Altas tretas de Hong Kong. Altas, nossa, Rafael. Altas tretas. Altas tretas. Altas tretas, tá ligado? Para de falar tanta besteira. Ok, que você teria? Super voo ou super força? Lembrando que você poderia ter invulnerabilidade com os dois poderes, né? Cara, eu teria super força, porque com super força eu posso pegar um impulso e, entre aspas, sair voando, velho. É isso aí que eu falei outro dia. É, o Superman mostrou aquilo lá, né? Ele dá impulso no começo e... No outro Superman, lá, Superman Returns, ele faz isso também no começo. Além de que, tipo, a minha super força, eu poderia trollar os caras na rua, aí que é da hora também. Aí, ó. Tipo, o cara mexe comigo, o peteleco, o cara sai voando. Não, dava um tapa na cara. Você pensa nos problemas, né? Nas relações sexuais. Tipo, você tá metendo a mulher, de repente você explode ela. Pá, sem querer. Azar o dela, próximo. É, próxima, outra. Next. Esse é o problema, né? Aí a esporrada do cara é tipo um tiro de doce, velho. Tipo, se você tem super força, você tem a mulher que você quiser, porque você dá porrada em todos os concorrentes, cara. É, mas também, cara, se você voa, você pode fazer sexo voando. Que mulher resiste a isso, velho? Ah, cara, sei lá. Deve ser enlouquecedor. Cara, de voar... Cara, mas se você tem super força, ela reclamar de alguma merda, você já fala, eu vou te quebrar sua perna aqui. Cara, mas se você tem invulnerabilidade, você não apanha, né? Tipo, o nego vai dar um soco para foda, assim, né? Ah, aí não, você mas... pode arrebentar o cara na porrada. É esse tipo de invulnerabilidade? Exatamente. Seria? Não, eu pensei que... Tipo, não, peraí. Agora fiquei curioso. Qual é o outro tipo de invulnerabilidade? Não, eu pensei que o seu poder não te afetasse, cara. Porque, para pensar, se você também, é super... Também, ué. Também. Calma, deixa eu explicar. Se você tem super força, mas não é vulnerável, na hora que você der um super soco, seu braço vai sair voando longe. Ah, velho, aí não tem graça, velho. Então, por isso que você tem que ter invulnerabilidade com os dois. Mas aí, se você fosse invulnerável só ao seu poder, tipo, pra apanhar, o que tem a ver força com resistência física? Resistência é uma coisa e força é outra. Eu ia apanhar igual uma pessoa não, normal, mas na hora que eu devolvesse, eu ia ser super forte, entendeu? Mas quando você voasse, então, aí invulnerabilidade. Não, mas é isso, essa é a intenção, não, porque agora eu fiquei curioso. A invulnerabilidade de você voar, isso quer dizer que quando você estiver, sei lá, muito próximo lá, não sei quantos pés da Terra, já tá chegando na parte do espaço, você vai conseguir respirar lá, como que vai ser? Não. Porque a invulnerabilidade de você voar, qual que é? A invulnerabilidade de você voar é que, independente da velocidade que você atingir, seu corpo não vai ser afetado por nada que puder te interferir no voo. Então, cara, mas aí então lá no espaço isso não vai te afetar também. A pergunta é se eu prefiro voar ou ter super força, né? Então, tipo assim, colocando assim, se eu posso voar, eu já tenho vulnerabilidade, porque eu já sou um macaco velho. Se eu tenho super força, eu já tenho vulnerabilidade e controle dos meus poderes, porque eu também já sou um macaco velho. Não, sim, mas é que eu sou... Eu não entendi nada que ele falou, eu acho. Eu também não entendi, cara, macaco velho, sei lá, pro Dr. Gore, eu não entendi. Não se ensinam coisas novas a um macaco velho. Não, tipo assim, ó, se eu posso voar, se eu escolher o poder de voar, eu já estou acostumado aos, né, prazeres e desprazeres de voar. Ah, não, a gente tá dizendo no caso que é assim, você pode ganhar o poder de voo, mas pode ser um corpo de uma pessoa normal. Aí, por exemplo, se você sai voando muito rápido, seu corpo explode, entendeu? Seria o Goku, né? Não, peraí, então a invulnerabilidade não é aquela que a gente conhece, tipo, da gente ter resistência às coisas, né? Não, sim, porque, assim, se fosse pra ser invulnerável, foda-se que outro poder eu vou pegar, cara, eu sou invulnerável, velho, não importa. Ah, então eu escolheria voar, porque eu já sou invulnerável e eu voaria. Sim, porque aí super eu vi. Força seria porque, invulnerável, assim, só que se for. Se eu sou invulnerável e eu sei voar, eu vou vir voando da puta que pariu em algum lugar, eu vou bater na coisa, a coisa vai explodir inteira, não vou machucar. Eu sou invulnerável. Cara, mas se eu tenho super força, eu posso te dar um super soco e te explodir também. Mas e fazer você voar, né? É, mas eu sou invulnerável. Esse é o porém. Ai, Genésio. Então, peraí. Então, não, faz uma pergunta. Vamos. Quer falar alguma coisa? Fala aí. Não. Pode passar. Vamos fechar isso daqui. Vamos bater o martelo. Então, a invulnerabilidade que a gente tá falando aqui de ambos os poderes é invulnerabilidade apenas do poder. Ah, certo. Em relação ao poder. Não, eu tô fazendo uma pergunta. Ah, tá. É apenas ao... Isso. Se eu escolher voar, eu não vou explodir enquanto eu estiver voando. Sim, mas, por exemplo, se eu tô na rua e eu tropeço e bato de cabeça, eu me machuco. Sim, normal. Então eu preferia super força. Eu sou super força também. Tá, então super força. Então, porque quer dizer... eu posso cair de um prédio que eu não vou morrer. Tá, mas é... eu vou ser chato de novo. Eu sou super forte. Eu tomei muito Nescau. Ah, mas aí eu tenho vulnerabilidade só ao poder? Porque, tipo, usar os poderes tudo bem, mas quando tomar uma porrada, eu vou sentir a porrada? Vai sentir. Não, porque eu sou super forte. Não, ele tava falando, se eu tenho super força e eu caio de um prédio... eu posso não me machucar se eu for esperto. Eu posso cair com o braço, aí eu não me machuco, porque o meu braço é super forte. Eu flexiono o braço, entendeu? Não, posso cair com os pés também, que eu tenho. Ah, então eu prefiro super força, então. Super força. Eu também. Então é super força. Chegamos ao Pedro. Tô em dúvida. Eu acho que sei lá, o super voo, cara. Eu acho que assim, a força tem muito. Ela é útil muito pra muita coisa, mas tipo. Voar é muito foda, cara. Tipo, sim, isso é verdade. Você chegar no lugar rapidinho, tá ligado? Tipo, não precisar mais de carro, de ônibus, de nada. Puta, mesmo, cara. É economizar o dinheiro do caralho. Cara, mas se eu tenho super força nas pernas, eu acho que eu posso dar um super impulso e sair. Cara, mas tipo, você vai sair destruindo a cidade inteira daqui a um tempinho. Tipo, você não é super mesmo, vai ser processado por isso. É mesmo, eu não quero nem saber, super forte. Quem mexeu comigo? Quem é seu presidente? Pá, na tua cara. Toma, desgraça. Ó, mas compara aqui, só pra me finalizar. Você tem super voo e super força. Se você tem super voo e você chega num lugar que tem uma treta, você entra pela porta e tal. Legal. Agora, super forte. Não. Não, eu entro pelo teto, arrombando tudo, que não sei o que, já caio batendo em todo mundo. Para o nível de fodeza. Se eu tenho super força, eu destruo eu chego destruindo o lugar inteiro com a mão. Sim. Assim. Não, mas ambos poderes são úteis na nossa vida, né? Verdade, mas a gente tem que ver qual que é o mais útil. Agora, o Pedro abriu uma questão aí que é muito foda, né? Tipo, e economizar dinheiro, né? Com transporte e tudo mais, então eu escolheria voo. Cara, mas vocês não estão pensando no negócio, velho. O quê? Se eu tenho super força, eu posso treinar o meu ki e aprender a voar. Não, olha só, se eu tenho super força, dane-se o dinheiro, cara. Eu chego numa loja e falo, me dá esse carro aqui, eu vou matar todo mundo, sou super forte. Eu ia ser vida louca. Mas assim, minha filha, eu sou super forte, o que você pode fazer quando eu sou bonzinho demais. Ô, minha filha, vem cá. Ah, o Batman chegou, agora eu vou tirar o pinto dele. Ah, o Batman tá fodido na minha mão agora. Minha filha, vem cá. Ou sua piranha. Ah, cara, eu não sei, velho. Olha, isso aí daria um... Eu falei que ia ser bolada, cara. Isso daria um tema pra um cast inteiro, porque, cara, tem outro porém também. Pensem comigo, se você tem super voo, você não é um cara normal, não ia te achar normal. O governo provavelmente ia querer fazer experiência com você. E pegar um cara que voa e pegar um cara que é forte, é mais fácil pegar o cara que voa, porque você pode ser abatido no ar por algum míssil. Você pode levar uns dois tiros na perna e já era. Sim. Já, né? Agora, o cara que é super forte, ele tá manjando os Paranauê, que não sei o quê. Tá. E, mano, nível de força, tem que ser... Agora eu vou... Não, brincadeira. Aggress, se eu fosse perguntar qual que é o nível de força, é Hulk level ou Goku. Homem-Aranha? Aí... Não, é level tipo ele com um caminhão com um dedo, tá ligado? Level Goku. Level Goku. Treinar o Ki, né, pra voar. Eu vou treinar meu Ki pra voar. Beleza, então, super força. Eu quero super força. Pedro, voar? Ah, cara, pode ser. Okay, pode ser? Legal, tá focado pra caramba, mas enfim. Próxima pergunta. Enfim! Próxima pergunta. Ó, essa daqui já puxa pro lado Matrix. O que você faria se descobrisse que o mundo em que você está é uma realidade virtual? Eu ia ficar muito triste. Pô, eu sairia matando todo mundo que eu não gosto. É, porque você ia fazer um caralho. Mas você ia morrer... Não, mas olha só. Nessa realidade. Não, deixa eu ver se eu entendi. Aí tem um porém. É tipo Matrix? Tem um porém. Não, é tipo Matrix. É. Se eu descobrisse que eu tô na Matrix. Pode ser assim, isso. É isso? Aí se descobrir que o mundo real é todo mundo numa nave suja, velha, usando trapo que nem eu tô agora, comendo canjica. Cara, eu ia ficar conectado sempre. Cypher, nível Cypher. Exatamente. O personagem é Cypher, né? Que ele queria ficar na Matrix sempre, ficar, né? Ele queria ficar na Matrix forever. Eu também. Ele queria ser uma máquina. Já que eu tô conectado à realidade virtual, eu tenho como sair dela ou eu só descobri que o meu mundo é uma mentira? Não, tipo Matrix, tá ligado? Você descobre que você tá no mundo da Matrix. Ah, entendi. Eu ficava dentro da Matrix. Tipo, aquela coisa, né? Você preferia ter uma mentira que te fizesse bem do que uma... Exatamente, né? Porque no final terminou bem o caralho, né? Porque eles ganharam a guerra, mas, poxa, o mundo tava tudo destruído, todo mundo fodido. E como eu sou muito esperto, óbvio que não tem sol mais. Nego não pode tomar sol. Cara, você ia ficar debaixo da caverna lá com um monte de gente dançando sem parar e comendo canjica. Não, e... eu parei pra pensar uma coisa muito retardada do Matrix. Se não tem sol, ninguém toma sol, porque o sol foi bloqueado, né? Pra não dar energia pras máquinas. Sim. As máquinas tiram energia dos seres humanos, diz o filme. Sim. Como que os seres humanos conseguem energia sem sol? Eles não podem sobreviver sem sol. A caverna. Engenharia robótica. Lâmpada fluorescente. Sabe, Rafael, sabe do que é movida a energia deles? O quê? Movida a mágica do cinema. Essa é clássica. Mas eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Eu continuei no mundo virtual, abri uma igreja divulgando que o mundo é uma mentira, teria milhões de fiéis e seria muito rico. Pronto, simples. Feliciano, né? Eu preferia viver na mentira. Feliciano. Pô, aí você sai, tipo, você sai na rua, tem aquela fonte verde pra tudo quanto é lado, onde você olha, assim, sabe? Tipo, você olha o clima, tudo fonte verde. Cara, eu não sei, velho. Ah, mas e se você fosse o Neo? Se você fosse o Neo, seria assim. Ah, se você fosse o Scooby. Um filme sobre isso chamado Matrix ganharia milhões de dólares. Isso! Boa! Boa! Eu ia ter meu irmão, a gente ia ser os irmãos Wachowski, ia fazer um puto de um filme da hora. Quem que ia ser a mulher dos irmãos? Você ia fazer a operação pra virar mulher? Você ia ser a mulher? Não, pô. Tá louco? Eu sou um dos irmãos de uma realidade paralela, porra. Vocês estão ligados a Baby do Brasil? Sim. A irmã e o Wachowski não parece a Baby Igualzinha, do Brasil. Igualzinha, né? Só falta o Pepeu Gomes, assim, do lado, né? Pepeu Gomes, né? Mas, enfim, eu preferia estar numa... Uma mentira. É, numa mentira, exatamente. É tudo muito acomodado, mentira. Né? Eu sou um cara acomodado. Estou no Mano, nesse. Rebelião, pra quê, velho? Viver num mundo zoado, sem sol, feio... Trouxice? E você, o Pedro? Oi. Oi, tudo bem? Como vai? Tudo bom com você, tudo bom? Não, tudo tranquilo. Ah, que bom. Gravando podcast é a vida, né? É isso aí, né, cara? É a vida. É exatamente. Qual que é a sua conclusão? Não, falei, cara. Eu faria um filme chamado Matrix e não contaria isso pra ninguém que é mentira, que é verdade. É, eu perguntei isso, né? Na pergunta tá perguntando, né? Agora... O que você faria? Criar um filme? Ou agora o Pedro colocou um bagulho na minha mente. Será que a gente vive na Matrix? Agora, essa é boa. É, se você fosse um humorista falido e só tivesse que ir pra Praça Nossa ou pra Zorra Total, qual você iria? Praça é Nossa, sem dúvida. Não, peraí. Lembrando que ambos têm gostosos. Cara, então... você perderia a oportunidade de ouvir pessoalmente a risada mais icônica do planeta. Cara, é tipo você ir pra um estúdio ver o M. Night Shyamalan fazendo merda, cara. É, tá ligado? É você tá junto com o mestre, você ouviu o Carlos Alberto rindo, cara. É, não, mas tem o filho chato dele lá, velho, chega a ser bonitinho. Pô, mas o filho dele tem a versão mais grossa da risada dele. Cara, o filho dele tem a aparência de ser mais velho que ele, mano. Isso quando era novo. O filho dele fazia tipo aquela dupla Citãozinho Chororó. Já sei, eu iria pra Zorra Total. Cara, fala aí. Eu iria pra Zorra Total. E aí, durante o meu quadro. Mas assim, eu teria um quadro só meio tipo importante? Não, eu não sei. Não, eu... imagine que o Zorra Total é que nem tava esses dias. Eu não sei se é assim, mas a única coisa que eu sei do Zorra Total é aquele trem lá. Não, então, eu sou um personagem que tem a minha cena que eu apareço tal, e falo. É, exatamente. Ah, sim, então. Seu bordão. Eu ia pra Zorra Total, e aí na hora do meu bordão, eu sei lá, ia mandar uma mensagem psicopática pra todo mundo da Globo, tá ligado? Vou matar falar, geral. É uma mentira! A Globo manipula vocês, que não sei o quê! Viva a revolução! As coisas assim, tá ligado? Revolução! Cara, eu iria pra Zorra Total, porque se eu fosse pra Zorra Total, teoricamente eu já seria um humorista, mesmo que falido, mas bom. Eu teria a chance de ir no Faustão e com isso aumentar ainda mais a minha fama e viver de stand-up. Porra, eu também iria pra Zorra Total, porque acho que lá deve ter mais gostosas, né? É que a Globo paga mais, né? A Globo paga, exatamente. Cara, tecnicamente, aparecendo, tem mais gostosas na Praça Nossa. Ah, não sei, não assisto nenhum, cara. Ah, cara, nos dois tem gostosas. É, nos dois tem, mas, tipo, qual que é o mais agradável? A Globo deve pagar melhor, como o Nando disse. A Globo paga melhor. E você, Pedro, você iria pra cá? Já chega pra qual? Já chegamos à conclusão aqui que nós três vamos pra Zorra Total. E você? Não, cara, eu iria pra Praça Nossa, cara. Pô. Praça Nossa? Tararam, tararam. Uá! É, cara, porra, que foda seria ouvir essa risada pessoalmente. E, cara, eu sei lá, eu olho pra cara do Carlos Alberto, eu sempre quis, sei lá, dar um pescotapa no Carlos Alberto. Nossa! Nossa. Que maldade, né? Velho. É porque, cara, tá ligado? A cabeça dele parece uma pera, tá ligado? Você bate, deve dar um estalo, cara. Deve ser muito foda. Tipo, você bate e sai suco, tá ligado? Porra, é isso aí, cara. Deve ser muito foda. Me diz o que é que eu faço. O que você faria se descobrisse que a princesa está em outro castelo? Cara, foda-se, eu ia pro bar. Eu também, cara. Eu ia pegar o dinheiro que eu juntei em todas as fases, aquelas moedinhas. Aquelas moedas ia pro bar, velho. Ia pra. Não, ia pro puteiro. Isso, era isso que eu ia falar. Eu ia fazer uma super suruba. Ia subir uma super suruba, mano. Tirar uma foto do Instagram. Linkando a princesa. Falou, se não, fudeu. Eu ia uma super suruba, tomava 200 cogumelo, ia ficar super gigante, super chapado de estrela, ia estourar todo mundo de sexo, velho. Todo mundo. Eu faria isso e muito mais, porque todas as mandas que eu peguei, dá uma foto, milionada. Só de zoar, ligava pra ela. Gastando as moedinhas. Eu ia colocar uma foto de eu lá, devorando todas, com a hashtag, pode matar Bowser. Não, velho, uma coisa que eu faria, velho, porque vocês estão falando, festejaria, eu festejaria, isso com certeza, mas com o meu dinheiro também, eu ia pegar, fazer um filme do Mario Bros, ia trazer o John Leguizamo pra fazer o Luigi, ia trazer também o Bob Hoskins, eu ia fazer um filme, e não ia chamar, e não ia ser a Peach, a princesa, ia ser a Daisy, Peach, só pra de vergonha, uhum. Só de zoando, só. Ia ser um filmaço, hein, cara. Você ia ser, cara. Beleza. Depois ainda, eu ia escrever as minhas aventuras num livro e ia vender muito. Cara, eu ia só de zoeira, eu ia salvar ela loucão e dava um tapa na cara dela e sair correndo. É jogar ela na lava, né? Tipo, dar uma rasteira nela e jogar ela na lava. Toma aí, vagabunda. Toma aí. Tipo, chega até ela, eu vim te salvar. Ela, sério? Não, pegadinha do malandro. E aí, sai correndo, né? Eu explodiu aquele castelo maldito lá do Mario 64, cara. Pô, cara, ia ser o maior massacre. Se fosse eu, ia ser o maior massacre daquela terra. Porque primeiro, cara, eu ia matar mais do que você pular esse. Eu ia matar todos os toadzinhos, filha da puta, que deixasse pra me dar notícia. Pô, cara, eu acho muito tosco esse primeiro, porque, pô, você tinha que pular e chegar no machadinho, né? Pra quebrar o negócio do Bowser no primeiro. Sim. Nesse segundo aí você, pô, aí te apresenta os toadzinhos. Ah, eu não sou a princesa, não. A princesa está em outro castelo. Aí eu chegava assim, então vai tu mesmo. Assim, né? Fica de quatro aí. Dava um tiro na cara dele. Cara, olha, acho que uma solução muito inteligente, eu ia chegar nesse castelo e ia falar, precisa ir do castelo. Eu simplesmente ia por outro caminho e ia só até o castelo do Bowser. Tipo, onde que o Bowser mora? A casa gigante, assim, a casa mais sinistra do reino. Cara, eu pegava o mapa. A maior casa do bairro. A maior casa do bairro. Qual que é a mansão Wayne desse mundo aqui? Eu vou colar lá. É lá que o Bowser mora. Qual que é a casa da Ana Hickman? É lá que o Bowser mora. Casa da Ana Hickman. Casa da Ana Hickman, meu Deus, cara. Me diz o que é que eu faço. Se você tivesse que levar 20 coronhadas no saco, sabendo que você corre o risco de ficar estéreo, ou um tiro na mão na qual você utiliza pra escrever, o que você escolheria? Tiro, olha, na mão, na hora. Posso bater primeiro pra esquerda. Já tô respondendo. Eu também, cara, eu treinei. Eu levaria tiro na mão, porque ambidestria é facinho de aprender. Facinho. É, exatamente, eu também. Punheta, escrever com o pé, não quero aproveitar esse misticismo. E de qualquer forma, eu posso passar a mão na bunda de uma menina com a mão esquerda, entendeu? Não tem problema. Sim. Sei lá, eu aproveitava o buraco na mão e colocava o pau dentro, tá ligado? Mas peraí, você disse ficar estéreo, não poder mais ter filho, ou ficar estéreo, ficar com... Não poder mais ter filho. Cara, você leva duas coronhadas. Ah, cara, criança se adota, porra. Eu pensei nisso também. É estéreo só de não fazer filho? Exatamente. Vai se fuder. Exatamente. Coronhada. Mas se você leva 20 coronhadas, se você leva duas coronhadas no saco, acho que não vai sobrar nada. Eu acho que eu fiquei aleijado, cara. Então, não, peraí. O estéreo é você... Velho, então, beleza. Mesmo, 20, né, coronhadas, cara, vai fazer um estrago, né? 20 coronhadas vai virar ovo mexido, mano. Então, beleza. Você não tem mais bola, só desperdiçou. Mas qual arma ia ser? Qual arma? Boa pergunta. Se for uma Walter PPK, porra. Vai que é uma bazuca, que não sei o quê. Mas seria um tiro que eu perderia toda a minha mão? Ia ficar só o cotoco? Ah, sei lá. Tipo, eu não sei, cara. Um tiro. Depende da arma. A gente tem que chegar na arma, né? Assim, vou fazer. Faz assim, o saco ou o braço? Ah, não, pera aí, já é outra coisa. Você leva um braço. Não, a mão. É porque fica sem braço, velho. Credo. Não, vamos pensar assim. Vocês nunca assistiram o El Mariachi, nem nada. Mas você toma um tiro na mão. Beleza, aí é o tiro que vai fazer um buraco na mão, entendeu? Aí você não vai poder, provavelmente, você não vai poder mexer a mão, beleza. No saco, vai ser tipo uma arma normal, sabe? Que tipo, fala uma normal aí. Tipo... Velho, se alguém dá um peteleco no seu saco, eu já caio no chão chorando. Agora imagina levar um tiro ou 20 coronhadas no saco. Tá louco. Corta a minha mão, velho, pode cortar a minha mão. Cara, eu devo lembrar que em um dos livros do James Bond, ele tomou porrada no saco daqueles ferro atiçador de lareira. Mas o James Bond tava, é a cueca dele era especial lá de filme. Tem bola de ouro. Ele é James Bond. Já viu quanta Bond Girl aquele cara comeu? O saco não, daquele cara é sagrado. Filho. Por isso que não tem filho. Pode crer. Ele já tá estéril, tá ligado? Por isso que ele come todas essas mulheres sem camisinha. Não sei. Cara, eu ia ter um tiro na mão, depois eu ia cortar minha mão e, sei lá, colocar um gancho no lugar, tá ligado? Uma coisa bem sinistra. Não, eu ia usar um gancho também. Perdeu a mão. É que todo mundo ia sair na rua que nem o Aquaman. Cara, mas toda vez que você bater uma, você ia ser uma carnificina, né, cara? Ah, cara, com a esquerda, vai com a esquerda. Que bate a mão com velho, será, com gancho. Velho, treinar a esquerda é a coisa mais fácil com o tempo que você pega a prática. Já sei, eu ia ter várias mãos. Tipo, especiais, tá ligado? Aí na hora que eu bater poeta, eu colocar uma mão de buceta, tá ligado? Oh, boa cara, também. Cara, viajou, velho. Tá certo. Olha, boa. Não, mas você podia bater uma mão de boneca inflável portátil, tá ligado? Você podia bater punheta com a direita também. Como vocês disseram, ia só enfiar no buraco e tomar um tiro, né? Aí, ó. Já era. O cara come o próprio braço, o próprio cotoco. É tipo sexo anal. Seu pau correu, pai, não sei o que lá. Já pensou o vovô escutando assim do lado neto, assim, esse podcast? Esses mula aqui. Me diz o que é que eu faço. O que vocês preferem? Um apocalipse de demônios ou um apocalipse de zumbis do World War Z? Como que eu não assisti o World War Z, acredito? São tipo zumbis que eles se empilham, cara. Sei lá, imagina assim, Nando, você tá no topo de um prédio. Imagina que você tá no topo de um prédio. Aí você vai barulho no terraço. Os zumbis lá embaixo começam a fazer tipo uma escadinha de zumbi humano, que começa a se amontoar até alcançar você. Nossa, velho. E como que seria os demônios? Como os demônios? Demônio no padrão, demônio sinistro, sai fogo da boca, devora gente, que não sei o quê. Ah, cara, acho que demônio, hein? Dá pra exorcizar qualquer coisa. Dá pra exorcizar, isso que eu ia falar. É melhor do que aquele zumbi Dragon Ball, né? Sai com uma bíblia aberta. Sai daqui, capeta! Chamando o exorcismo. Eu ia mandar o Constantine neles e demorou. Você manda os fiéis da sua igreja do Matrix lá pra cima. Fundindo o universo, tá ligado? Não. Que meus fiéis do Matrix, cara. Eu simplesmente usaria minhas super forças pra criar todo mundo. Agora uma pergunta mais difícil ainda. Qual? Super Nintendo ou Mega Drive? Nossa, essa é pra outro podcast, cara. É verdade. Terminamos aqui mais uma edição do Banco de Cérebros. Pra finalizar, vamos fazer cada um uma indicação, pessoal. Queria começar com o Pedro Santos, que é o que mais tá prestando atenção nesse podcast. Pedro, o que você indica, cara? Leiam os scans da HQ Injustice Gods Among Us, é foda. É bom mesmo? É bom. É do caralho. E joguem um jogo, que também é do caralho, apesar do jogo. O jogo eu joguei. O gráfico é meio bosta, porque é da NetherRealm, né, cara? Eles cagam pros gráficos, mas a história e o resto... A dublagem compensa. Pô, do caralho. Isso aí. Cara, eu recomendo vocês... Não sei se vocês conhecem e tal, mas tem o Maurício de Souza, tá lançando umas graphic novel da Turma da Mônica. Já saiu duas edições, que é o Magnetar, que é do Astronauta, e Turma da Mônica Laços, que é com a Turma da Mônica. E essas duas HQs aí são sensacionais, velho. Então, se você curte Turma da Mônica, procura aqui. E vai vir mais duas aí, que é do Chico Bento e a do Piteco. Cara, eu tô louco pra ler, cara, porque pelo que eu tô vendo ali, cara, é muito foda o que parece. Cara, é foda pra caralho. Laços, meu, eu achei mais de 30 referências às histórias antigas e tal. A filmes e tudo mais, né? É, muito foda, cara, muito foda. Compensa. E não tá tão caro, tipo, 30 conto, arte bonitona, história da hora. Porra. E é isso aí. É isso aí, maluco. É isso aí, maluco. Yeah. É, como eu sou macaco velho e tenho que recomendar só coisa boa, então, eu quero recomendar pra vocês assistirem que saiu as duas partes do O Retorno do Cavaleiro das Trevas do Batman. Cara, os filmes são sensacionais, velho. Eu assisti ontem, sei lá. Animação? É animação. Nossa, é do caralho. É o Robocop, né, que dubla o Batman. Olha, é sensacional a adaptação. É legal mesmo, né? Adaptação da. Eu recomendo ler HQ, assim, é bem então, mais. Então, era isso que eu ia falar. Também recomendo ler HQ do Frank Miller. Que também é só... As animações da DC são muito boas, né, cara? Todos então, os. Cara, com certeza. Se bem cara, que. Mas posso dizer uma coisa, cara? Não é porque eu sou fã da DC do Batman, não. Mas, cara, praticamente quase tudo a DC é melhor. Tipo, nos filmes, a Marvel tem mais filmes, tem filmes mais não, diversos. E filmes... Mas a DC tem a trilogia... Não, a DC tem a trilogia Cavaleiro das Trevas. Só tem Cavaleiro das Trevas de trilogia. Pelo amor, né? Mas, cara, o Cavaleiro das Trevas 3 é uma bosta, o primeiro é bom e o segundo é foda, só. Exatamente. Eu também concordo. Então, Superman. De filme, se você parar pra pensar, a Marvel tem muito mais filmes no cinema de qualidade do que a DC. A DC pode ter animações melhores. Foi isso que eu falei pro Rafael ontem mesmo. Hoje. Foi hoje que eu te falei isso da DC Marvel? Não, foi ontem. Porque depois da meia-noite, foi ontem. Ah, é. Que pariu. Cara, eu acho que é assim, a DC, ela tem histórias mais sérias, focada pra um público que quer se mergulhar em mundo e universo paralelo e realidade alternativa e que não sei o quê. A Marvel já é um negócio que eu acho que é mais família, voltado pra mais pessoas lerem, que é pra se divertir, e é por isso que eu gosto mais da Marvel, cara. Os heróis são mais, vamos dizer assim, humanos, né? O Homem-Aranha tem contas pra poder pagar. Porque assim... O Wolverine tem seus dilemas, o Lúcio é homossexual, eles tratam de assuntos mais, né, reais, humanos. E não importa você falar que, mas você tem o Batman. O Batman não é ser humano, o Batman não conta. O Batman é o Batman, ele é bilionário. O Batman é o mais próximo da Marvel, que a gente pode de conceito. Não, porque cara, o Alfred paga a conta dele. Mais próximo próximo da Marvel ali é Arqueiro Verde, mais próximo da Marvel que o Batman, porque o Batman é o Batman. Bom, mas não é uma discussão muito legal, porque, sei lá, tem gente que gosta mais da DC. Eu gosto mais da Marvel, porque eles têm o Homem-Aranha, eu sou fanboy pra caralho. Sim, a Marvel é melhor que a DC. Eu gosto muito eu gosto das duas. Assim, eu gosto de boas histórias, né? Então, tipo, tanto a DC e a Marvel tem boas histórias. Eu tô olhando aqui na minha... A das duas tá uma merda, então... É, sim, eu tô olhando a prateleira aqui, eu tenho mais coisa da DC do que da Marvel, mas eu gosto dos dois, Os dois são muito bons. Eu também. Mas a Marvel é melhor, a gente sabe. Não tem a medicação. Não, na verdade, pro Rafael, a Marvel é melhor pra mim encher o saco. Também. Então é dois coelhos. Mas enfim, vejam aí o vídeo do Gordinho Chupacu, que é a medicação. O vídeo é sensacional, cara. Vejam aí. Vocês vão entender. Não, tá no post aí. Pra sua família. Vocês vão entender as referências. Pra sua avó. Exatamente. Vocês vão entender as referências. As referências junguianas. Junguianas que a gente tá fazendo ao longo desse podcast. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui o podcast. Eu queria agradecer ao Lucas Arte, lá do canal 7 Minutos. Obrigado, Lucas, pela participação. Pô, eu que agradeço, cara. E passem no canal, vejam meus vídeos, que eu falo de várias coisas nerds e combina, tá ligado? Nossa, ele deu uma risadinha. Sim, foi com esse propósito. Assim. Não, peraí. Deixa eu refazer. Passei no canal, que eu falo de várias coisas nerds. Queria agradecer ao Pedro Santos, do blog Batman Brasil. Falou. Tá certo. Eu queria agradecer ao Nando, do não sei da onde que é. Cara, eu era do Geek Talk, mas não sei como que tá o Geek Talk, então só me segue no Twitter, @NandoAlmeida, e é nóis. E obrigado pelo convite aí. Não, que é isso, cara. Eu que agradeço. Provavelmente você vai participar de mais edições, se depender obrigado. De mim, né? Aliás, todos aqui, né? Eu praticamente vou participar de muitas mais edições no futuro. Não, pode convidar aí que estamos aí. Beleza. Boa noite também. E o Pedro com mais empolgação, acredito eu. O Pedro, tipo, ele tá no esquema Batman hoje, né? Poucas palavras, silencioso. É, cara, o cara tá silencioso pra caramba. Mas beleza, gente, é isso. Abração e até mais. Falou. Tchau. Sai. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.